Capítulo 15. O sexto planeta era um planeta 10 vezes mais vasto. Era habitado por um senhor idoso que escrevia livros enormes. Olha, um explorador! Exclamou ele quando deu pela presença do príncipezinho. O príncipezinho sentou-se na mesa, um pouco ofegante, já havia viajado imenso. De onde vens tu? Disse-lhe o senhor idoso. Que grande livro é esse? Disse o príncipezinho. O que faz aqui? Sou geógrafo, disse o senhor idoso. O que é um geógrafo? É um sábio que conhece a localização dos mares, dos rios, das cidades, das montanhas e dos desertos. Isso é muito interessante, disse o príncipezinho. Isso é finalmente um verdadeiro trabalho. E lançou um olhar à sua volta para observar o planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão majestoso. É muito bonito o vosso planeta. Há oceanos? Não sei, disse o geógrafo. Ah! O príncipezinho ficou decepcionado. E montanhas? Não sei, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei, disse o geógrafo. Mas o senhor é o geógrafo? Precisamente, disse o geógrafo. Mas não sou o explorador. Tenho imensa falta de exploradores. Não é o geógrafo que se vai pôr a contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos e os desertos? O geógrafo é demasiado importante para vaguear por aí. Ele não sai do seu escritório, mas é aí que recebe os exploradores. Interroga-os e toma nota das suas lembranças. E se as lembranças de um deles lhe parecerem interessantes, o geógrafo manda fazer um inquérito sobre a moralidade do explorador. Porquê? Porque um explorador que mentisse causaria catástrofes nos livros de geografia, bem como um explorador que bebesse demasiado. Porquê? Disse o príncipezinho. Porque os bêbados vêm a dobrar. Assim, o geógrafo anotaria duas montanhas num sítio em que só havia uma. Conheço uma pessoa, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Portanto, quando a moralidade do explorador parece boa, fazemos um inquérito sobre a sua descoberta. Vão ver? Não. É muito complicado. Mas exigimos ao explorador que forneça as provas. Se se tratar, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, exigimos que ele nos traga pedras grandes. O geógrafo subitamente emocionou-se. Mas tu vens de longe? És explorador. Vais descrever-me o teu planeta. E abrindo o seu registro, o geógrafo afiou o lápis. Primeiro anota-se a lápis as descrições dos exploradores. Só anotamos a tinta depois de o explorador haver fornecido as provas. Então? Interrogou o geógrafo. Ah, o meu planeta, disse o príncipezinho, não é muito interessante. É tudo pequenino. Tem 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e 1 vulcão extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Também tenho uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. E por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros mais sérios de todos os livros. Nunca se desatualizam. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro que um oceano fique sem água. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem despertar, interrompeu o príncipezinho. O que significa efêmera? Estejam os vulcões extintos ou em atividade, para nós vai dar ao mesmo, disse o geógrafo. O que conta para nós é a montanha. Ela não muda. Mas o que significa efêmero? Repetiu o príncipezinho, que em toda a sua vida nunca desistira de uma pergunta enquanto não lhe respondessem. Significa que está ameaçado de desaparecer num curto espaço de tempo. A minha flor está ameaçada de desaparecer num curto espaço de tempo? Com certeza. A minha flor é efêmera. Pensa de si para si o príncipezinho. E ela só tem 4 espinhos para se defender do mundo. E deixei-a sozinha no meu planeta. Foi então que teve o seu primeiro sentimento de arrependimento. Mas recuperou a coragem. O que me aconselha a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo. Tem uma boa reputação. E o príncipezinho foi-se embora a pensar na sua flor.